na fumaça em caracol. Só ficou a marca, o cheiro no lençol. Logo você que foi minha flor de lis, ou de placa que eu fiz, hoje não quer mais saber de mim. Na cabeça sua imagem continua. Tô ligado em tudo que vem de você. Basta um sorriso, um gesto, um olhar. Basta a luz de um luar e um cheiro de você. Sino morre de saudade, abrindo a sua ausência. Coração dispara e a cabeça não pensa. Fica tudo escuro sem você por perto. Misto de saudade e medo vira companhia. Dia vira noite, noite vira dia. Eu não sou o mesmo sem você por perto. Basta um sorriso, um gesto, um olhar. Basta a luz de um luar e um cheiro de você. E assim no fogo de saudade, abrindo a sua ausência. Coração espalha, cabeça não pensa. Fica tudo escuro sem você por perto. Misto de saudade, medo vira companhia. Dia vira noite, noite vira dia. E eu não sou o mesmo sem você por perto. E assim no morre de saudade, abrindo a sua ausência. Coração dispara e a cabeça não pensa. Fica tudo escuro sem você por perto. Misto de saudade, medo vira companhia. Dia vira noite, noite vira dia. E eu não sou o mesmo sem você por perto. Feito vento na fumaça em caracol.